aí, sistema, e aí, sociedade, tamo na área. 2001, Anhanguera Rap, Goiânia na fita, tamo chegando, explodindo a voz, segura Brasil.